Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Ronca, ronca, cidade. Meia-noite e 5 minutos no Rio de Janeiro. Cara, ô Edu, são mais de 10 anos fazendo programa. Começando às 10 horas. Pô, não dá, né, cara? Pra mim, eternamente será às 10 horas. É, 2 horas é uma variação bastante. O telefone toca loucamente. Ferrari já confirmou a presença hoje. Ainda agora, ô sequelado, segura aí, cara, daqui a pouco eu te ligo. Ainda agora, alguns pouquíssimos segundos antes do programa começar, falei com o Marcelo Iuca, que tá no estúdio, ultimando. Pô, Edu, tu não vai prestar atenção no que eu tô falando, não, cara? Não, rapaz, faz o seguinte, Sidney, já falo contigo, tá? Cara, é que eu tô atendendo aqui os ouvintes do programa, mas cara, vamos lá. Se você não prestar atenção, eu sinto que eu tô fica nu. Ruim. Não. Tá, eu sinto nu, cara. Perdão, mestre. Mas o Iuca vai entrar no programa também, contando as novidades do seu disco, que ele tá acabando, tá no estúdio agora, parece um que parto, bom, né? Hein? O que disco bom. Do Iuca. E teremos promoções também, né? Aí! Promoções, parece ter um show do Planet Hemp depois de amanhã. Tô tentando ligar pra rapaziada da promoção aqui da rádio, não tô conseguindo, mas eles já garantiram um par de dois ingressos. É pra apresentação do Planet Hemp. Temos outros ACPIPs aqui também pra gente doar, né? Nós gostamos muito de dar as coisas, né? Ah, sempre. No programa. Brindes. Olha só, algumas das atrações do programa de hoje. Ouviremos o De Leve, um cara que lançou um disco recentemente aqui do Rio, super bacana. Ó, batelada de bandas novas, hein? Bandas da última geração do pop rock britânico americano, Kaiser Chiefs, uma música ao vivo muito bacana. Ouviremos a banda do desorientadinho ex-Libertines, o Peter não sei o quê, né? O cara injetava na veia esmalte de unha, colorama. Que teve... isso? É, bicho. Eu não sabia dele. As unhas ficavam todas pretinhas, uma coisa linda. Tanto que ele não veio ao Free Jazz, né? Ele criou uma outra banda. O outro cara que veio aqui já tava com uma suruba desgraçada, mas o Peter não sei o quê fez o Bambi Shambles. Nós vamos ouvir essa banda aqui também. Ouviremos Van Morrison junto a Ray Charles, gravado ao vivo, espetacular. Já chaca pra quem gosta de dub reggae. O nome da banda do cara é Bambi. Bambi Shambles. O nome da banda é Bambi. Esquisito, né? Tudo bem. O cara. Atenção, hein? Cara. Vai lançar lama sobre o nome do cara. O cara vem aqui, mete ele a porrada que nem o outro não fez tá aqui no Rock aqui Bola. Que falou, não tá mais os aqui. Os caras ficam esculachando a rapaziada do atletismo brasileiro aí. É. Que diz que a especialidade do sujeito lá é salto por baixo do cavalo. Aí eu falei, ó, o cara vem aqui, o cara é forte pra caramba, mete a porrada nos 10 que tiverem aqui dentro. Derruba geral. Ah, que nada, não sei o que. Olha só, abrimos o programa com Dr. Feel Good aí ao fundo. Vemos Back in the Night. Um disco de tirar pica-pau do oco lançado em 1975, chamado Malpractice. Eu não sei se o CD saiu aqui, provavelmente não. O vinil, com certeza, teve a sua versão brasileira. Isso aqui é a cama do punk, né? Essa rapaziada que fazia, né, em meados dos anos 70, o que se convencionou chamar de pub rock, né? O rock dos bares, dos pubs ingleses. E depois eles se meteram com todo mundo, tocaram com Sex Pistols, Clash, Dr. Feel Good, guitarra espetacular de Wilco Johnson. Edu, vamos dar o telefone daqui do programa? Não? Aqui da Rádio Cidade, 2221-029, esse é o Rockfone, liberando dois pares, um par com dois convites pro show do Planet Hemp essa semana. Ih, já liberou, é? A gente vai entregar daqui a pouquinho, tá, né? Liberando, é o que tá mandando, né? Tá liberando, liberar esses convites também, aí, cara. Esses convites aí. Olha só, outra atração do programa de hoje. Ligue para cá. Eu não sou daqui. Para que o clima seja formado, ligue para cá, tamo junto. E há pouco o rádio da polícia dava um alerta que 5 carros com elementos fortemente armados estavam se deslocando de São João de Meriti para Caxias. Então, alerta geral na Baixada, porque isso é considerado na linguagem policial um bonde, ou seja, um comboio de carros com bandidos armados que eles saem para assaltar, para tomar boca de fumo, qualquer coisa desse tipo. E urubuzinho voando de costas, né? E demais, dando cambalhota no assalto mortal, pinta os canecos, né? Não é brincadeira, né? Mas a noite hoje promete estar calma. Não promete, não. Que beleza, é. Eu vou emendar uma outra, hein? Então, a galera decidiu optar pelo chocolate preto. Bem lembrado. É, o chocolate preto é considerado uma celebridade nacional. Aliás, eu queria até deixar um recado também. Então, eu vou pedir para os ouvintes ligarem para cá. Eu tô querendo umas informações que só eles podem passar. Nós ouvimos. Desorientation total, né? É, mas Gutenberg é nosso ouvinte de muitos anos. Ele hoje em dia tá totalmente voltado para remixes, criação de som, vinheta e o caramba 4. E mandou um CD bacana pra caramba, com várias vinhetas, várias das artimanhas que ele vem fazendo ultimamente. Pegou obrigado, bem. Gutenberg. Pegou bem. E o que poderia ser um flashback, na verdade, é uma contemporaneidade, né? Não. Porque o assunto é totalmente hoje. Eu, né? Não, eu não me lembro de quando isso aqui, não sei se é Globo FM. Não, isso aqui é Globo FM. Alberto Brandão saía da Globo AM e passava no estúdio do programa da gente. E sempre tinha uma. Pô, me lembro uma vez que o Alberto Brandão. Né, do amarelinho da Globo, o cara tá em tudo quanto é buraco da cidade, ele tava na Mendes Sá e tinha saído um charivari num motel lá, uma sacanagem desenfreada. Bom, conclusão, o protagonista dessa sacanagem tomou um bumbo no queixo e a língua dele pulou fora, a língua pulou. Que? A língua saliente, né, a rosa, a língua pulou no chão e o cara foi pro Miguel Couto com a língua num platinho da Claybon, na tampinha da margarina, e o Brandão chegou no hospital, no hospital com um camarada com, ô meu amigo, o que tá acontecendo aqui, tua língua aqui? Pelo amor de Deus. E o Alberto Brandão tá aí nessa vinheta. Essa gravação, Gutenberg, mano. Ficou legal. Bom, a gente tá chegando na hora do Natal, né? Papai Noel. Você já tá no clima do Natal? Lógico que não, saco cheio, aquelas coisas, né? Segunda-feira passado eu prometi os 7 polegadas do White Stripes, lançado ano passado. Não sei se a banda esse ano criou a mesma peça promocional, que sempre é muito bacana. Infelizmente no Brasil isso ficou para trás, né? Essa criação de música especial para o Natal ou para outras datas, né? Festivas, mas o Natal lá fora é muito forte na indústria do disco mesmo. E o White Stripes ano passado lançou essa música. Segura só, 7 polegadas, hein? É o White Stripes, é bom falar, hein? Candy cane girl, don't you know your name, girl? Well, people gonna ask you just the same, girl. What a world, Christmas once a year, girl. That's 364 tears, girl. Finally comes and nobody's got a gun, and you think it might be fun to hang around. Think again, girl. Why don't you open me up? Finally comes and nobody's got a gun, and you think it might be fun to get a new toy. Think again, boy. The house band was the only one to escape from the coconut grove. It was a terrible thing, hundreds of people trapped inside. But this bass player got out of that place, man. He made a hole through the brick wall. Later he told me everybody was going for the doors. So I looked around me, took up my bass, and ran boom right through that wall. He said he could not believe it, but he made a door. Got some people out through that wall. It got his bass out too, baby. You know what I'm saying? All right, y'all. Now, to think about it, I saw something like that in San Diego. A woman chased a guy out of a club while I was playing in Illinois Jackets band. This cat pulled a knife on her, so she picked his little ass up and threw him down like a monkey. Great big broad. Me and Jackets couldn't believe it, man. your night but begin. Went toward him and this cat started running through the crowd. Turned around and prayed and went through the wall. I used to be a little tough on bars, but I never hit a woman after I saw that. She not only terrified the man, but she was jamming. She had her dukes up, pow, like Joe Louis. Boom, she boxed him. Come on, motherfucker, pow. Raise your hands, baby. What gym did she go to? She's got to be Cassius Clay training. Yo, you know what I'm saying? Yo, let me tell you, it's just like that. Believe that. Got to roll just like that. Roll it on. Come on now. Edu, nós temos que tocar várias vezes hoje os pensamentos do Lopes em homenagem à torcida do Botafogo, né, cara? Opa, mas é pra já, cara. O cara deve ter tirado um peso dos ombros que eu vou te enganar não, hein, Ele bicho. Havia dito que nem viria ao programa e veio. Veio, né? Veio. Mais feliz do que... Olha ele aí, ó. Manda. Se você tá passando por um momento difícil, é só se lembrar do seguinte, escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. A hora do palco, meu. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Que beleza, hein, rapaz. Ah, aqui ao fundo, bom, nós ouvimos então os 7 polegadas do White Stripes e logo depois uma voz super familiar com uma sonoridade nem tanto. Nós ouvimos o Chuck D, a voz principal do Public Enemy, junto ao Bill Frisell, aquele guitarrista totalmente despirocado americano e com um som totalmente particular também. Esse disco aí ao fundo é o Weird Nightmare, o disco em homenagem... Olha que beleza. Olha, que classe, hein? Homenagem ao Charles Mingus, aquele projeto que veio o Free Jazz, que o Alves Costello veio aqui, eu peguei o copinho de café dele, se lembra? Você falou história, essa, contou aquela ladainha que eu contei. Então, esse disco é um apanhado de pessoas que, a princípio, uma não tem nada a ver com a outra. Como Bill Frisell com Chuck D, e por aí vai, né? Tem Alves Costello, tem um monte de gente bacana. Eu vou ver se eu consigo achar aqui na marra a música que é a faixa título do disco, Weird Nightmare com Elvis Costello. Saca só. Acho que é essa aqui, ó. Alguma informação, Edu? Alguma coisa assim ou não? Não, são parcerias, as que você disse aí, no mínimo inusitadas, né? Totalmente. Curiosas. Aqui, ó, Costello. You haunt my every dream, weird nightmare. Tell me what's your skin. Can it be that you're a part of a long... Tá sentindo o peso da cajada, bonitão? Maneiríssimo. Olha só, quem tá no programa hoje, de hoje, a pedidos, né? Várias das canções que estarão no programa de hoje são pedidos nossos ouvintes por e-mail, por carta, enfim. Você lembra disso? Doce guitarra. Bate! is this? Ronca Ronca Cidade. É, bicho. Maneiro isso aí. Aí está o De Fala, a pedido no programa. Não me mande flores. Diga lá. Banda mais louca que eu já vi no palco. É, do cara. Mais louca que eu já vi no palco. Tinha um projeto com a rádio no ano passado, se não me engano, no Ballroom, e a banda se apresentou. Eu tive o privilégio de ver a loucura dessa banda no palco. Vem cá, vamos dar sinal verde, se é que já não está verde para a promoção com o Planet Ramp. Já tem gente ligando. Eu sei que o show é dia 22, depois sim, de amanhã. Sim. Agora não sei aonde. E que é promoção na Rádio Cidade. E a parada é a seguinte, ligue pra cá então, qual é o telefone, cara? 2221-029. 2221-029, esse é o telefone. Isso. Tá animado, hein? Oi. Amanhã, nosso amigo Xandereco, ouvinte de muitos anos, estará partindo para uma aventura sinistra. O caboclo, que não tem mais nada pra fazer, resolveu subir a pé, evidentemente, de helicóptero seria bem melhor, o Aconcagua. Sério? A montanha que tem aqui, esquina do Chile com a Argentina, mas em território do Maradona, território maradonista. Sim, sim. Xandereco, nosso ouvinte amigo, vai subir a Aconcagua, descostas. E ele falou assim: Maurício, eu vou ligar pro programa lá de cima. A ligação, um minuto, custa $50. Eu falei: pode ligar, liga cobrando, não tem problema não. E tá. Xandereco, a gente vai ficar prestando atenção segunda-feira que vem, hein, malandragem. Vai ligar de cima do Aconcagua falando: meu amigo, que tá uma coisa maravilhosa. Vai passar o Natal lá em cima? Com cerveja, muito, aliás, né? Tomando a temperatura ambiente. Falta do que fazer, né? Aqui por baixo tá meio devagar, ele resolveu. Vou logo ali. Já dizia minha avó, tem no louco. Aconga, pra, tem é chamado de Aconga. Tá, mas aí você tocou o The Fala? E aquela que tocava antes também era o The Fala? Não. É, não, antes? Não me lembro que eu toquei antes. O The Fala você tá deixando por baixo aí, enquanto a gente tá aqui. É, tocamos aqui o Não Me Mande Flores, cara. Ah. Que é o clássico, né? Então é esse mesmo, esse mesmo. A última edição do jornal New Musical Express chegou ao Rio de Janeiro com um CD com algumas das bandas que eles julgam, e nós também, as bandas mais legais de 2004. Muitas delas nós já mostramos aqui, por obra de nosso correspondente em Leeds. Quem tá na capa? Aqui, eu não sei. Esses caras usam essas franjinhas assim, tudo pra mim. Pode deixar de lado. Não é o Samuel dos Skank. Não. Aliás, Samuel dos Skank, conversei essa semana com a rapaziada dos Skank, eles vão fazer uma gracinha aqui com a gente. Em breve. Mas então vem o CD com várias bandas que estão despontando, bandas com primeiro disco, né? Coisa bem recente. Uma dessas bandas vem numa gravação ao vivo, chama-se Kaiser Chiefs, e coincidentemente a banda é de Leeds. A música chama-se I Predict a Riot, gravada ao vivo, segura. Let's ronca. Você ouviu isso? Cidade. Segura o groove, Edu. Gostou do Kaizo Chiefs? Muito bom, cara. Bacana, né? Ouviu, pra viu? Cima, bem pra cima. E nesse CD tá o tal do Bambi, cara. A banda Bambi do Peter lá, o Ace Libertines. Quer ouvir, não? É, é legal dar uma conferida. Ou deixa o Herbie Hancock que eu conto. É, um pedacinho pelo menos. Pra quem acha que baixa é só pra fazer cama de música, né? Aproveitar o clima lindo, mandar um beijo pra nossa ouvinte turquinha, Katiushka, que ligou pra cá. Vai de Bambi? Vamos ver qual é essa banda aí. Bambi Shambo. Banda com o nome de Bambi, sei lá, hein? Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Lembre-se, forte é caranguejo que vai pra feira amarrada. Chegou a hora do pau comer. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Gostou do Bambi? Agradou. Caninha, né? Legal. Uma vezinha. Tem nada a ver com o nome, não. Uma vezinha tá... Não, que isso, cara. É uma brincadeira. Eu espero que o cara que estiver ouvindo isso aí pela internet, qualquer lugar do mundo, não leve a mal, né? Que realmente aqui no Brasil, Bambi tem uma conotação, né? Isso, Edu. Pô, tá cheio de preconceito. De trabalhar com os caras do rock e bola dar isso. Deixa o Diego. Diego, né? Diego? Diego Hipólito? Ah, sim, é. Pois é. Deixa ele. O garoto tá trabalhando legal. Peraí que tá chegando um pombo aqui, cara. Já é. Mensagem, ele tá dizendo mensagem, galera. O programa tá 10, Feliz Natal. Que loucura, hein? Ronaldão, Ronaldão, tentei falar com você, não consegui, cara. Se liga aí, Ronaldão. Mas no finalzinho do programa passado, Edu, você colocou no ar um ouvinte nosso, o Thiago, você lembra? Assim, lembro. Foi de repente. Aos 48 do segundo tempo. Isso. E ele chegou e falou, pô, toca o Curtis Mayfield, Move On Up, não sei o quê. Olha aí. Clássico total, né? Esse som aí fez a cabeça de Paul Weller, Style Council, Jam. Não me admira que tem influenciado. Joe Strummer, João Bosco, Martinho da Vila, Marcelo Yuca, essa turma, né? Muito legal. Curtis Mayfield, clássico absoluto da música planetária Move On Up. Proveria. Mamãe me acorde. Isso aí quando toca sábado lá no... No Goma, no 00, bicho, o nego tira as calças, sobe na parede. Quem vai de calça, lógico, né? É. Tem gente na linha? Tem sim. Vamos ver. Boa noite. Boa noite. E tá sentindo aí o baticum aí no fundo? Pô, grande cut, meio fio, não. Segura pra você, hein? Iuca. Saudações rubro-negras. Parabéns, hein? Ah, parabéns a você também. A mim não, meu amigo. Presta atenção. Ouve só, você prefere ficar no fundo com Curtis Mayfield ou com Jaxaca 7 polegadas aqui? Bom, já rolou um pedacinho do Curtis Mayfield, a gente podia botar um Jaxaca aí, né? Pra galera saber dos melhores sound systems do mundo aí, ó. Tá bonito, não? Tá bonito. Acho que esse aí tu adquiriu recentemente. Tá cheio de pergunta, né, cara? Não, porque eu acho que foi um amigo meu que passou isso aí pra você. Não vamos nem falar desse teu amigo, não. Não vamos falar do teu amigo, não. Cara, vamos virar o disco aqui, vamos virar o disco. Vamos lá. No iníciozinho do programa eu falei, né, ainda agora eu bati um papo com o Iuca, ele tava no estúdio. Falei, vamos ligar pra você passar as informações do seu disco tão aguardado, né? E aí, Iuca, quais são as últimas, cara? Bom, o disco será mais um disco aí, redondo. E... bom, tamo com um buraco no meio, né, irmão? E... tamo acabando aqui, fazendo a mixagem aqui. Chico Neves. Ah, é? É. Walter nas carrapetas. Estamos aqui, todos nós aqui, nosso... querido amigo DJ MPC, já com aquele olho meio pra lá de dormindo, assim mesmo. Aquele negócio, né? São paradas tipo veias pra fora, né? Nos olhares, assim, aquele negócio. Carrinho de artista, aquele negócio. E tem o Berna aqui. A mão parece um gancho. Aliás, por falar em Berna, Edu, o Iuca não ouviu ainda, porque ele ainda não tá muito ocupado à noite, segunda-feira. Ele não ouviu ainda a introdução, a abertura do programa. Ele tava falando aqui que foi. Mas ele tu que tava fez, falando, né? Mas tu não ouviu, cara. Tu não ouviu, cara. Tu não ouviu, ouviu a parada? Não põe. O Berna tá aí? Berna tá contigo aí? Solta um pouquinho aí. O Berna tá contigo aí? Tá aqui. Solta aí, Edu, solta aí pro Iuca ouvir. Alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Essa é a introdução, né? Largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, né? Ronca. This is religion. Apresentação. Segura. Maurício Valadares. Bota ele pra ouvir aí, ô. Tá aqui, tô ouvindo aqui do lado aqui. Tá bom pra gente, não? Muito bom, This is Religion, me lembro da época do Online. Meu amigo, de Online, cara. Não é? Pô. E o Berno ouviu, cara? Ouviu, ele falou que essa venta ele fez no dia que ele comprou o clavinete dele, por isso tem clavinete pra caramba. Pra caramba, é. Mas enfim, o Iuca, o repertório tá fechadinho, as músicas já estão... Tá fechadinho. Mas finalmente, só. Temos participações especiais múltiplas nesse disco. Pô, tu não me chamou pra fazer uma gracinha aí, né, cara? Pô, não sei o que é, o Berna tá falando aqui que tu toca baixo pra caramba. Que... Olha o seguinte. É você tocando a vinheta de abertura aí, Maurício? Berna que falou, né, cara? Berna falou aí, que é você tocando aí, irmão. É mesmo, hein, cara? É. Não, mas você me falou que tinha um montão de computador lá. Deixa eu falar com o Berna, deixa eu falar com o Berna aí. Pera aí. Fala, governador. E aí, Berna, tranquilo, cara? Tranquilidade, cara. Sentiu a pressão da abertura? Você não tinha ouvido ainda no rádio, não, né? Não, ainda não. Manda aí, Edu, manda de novo. O PSG tá falando, hein, maluco? Hein? O PSG tá falando, hein? É, ouve só. É, agradecer mais uma vez ao Berna, né? Obrigado. Multi-instrumentista, amigo da gente, produtor de alguns dos mais... importantes discos da música brasileira, que fez essa gracinha com todo amor e carinho pra gente de gravar esse tema do Ronca Ronca, que é muito antigo. Já vou contar de novo pra a história dessa abertura. Foi criada pelo Herbert há muitos anos atrás, no tempo do Ronca Tripa na Panorama, um tecladinho totalmente sarapa, ficou anos a gente tocando aquilo. O Ed Mota regravou no tempo da Globo FM, não sei o que, ficou anos tocando, e agora o Ronca Ronca na Rádio Cidade, vamos dar uma cara nova, né? E o Berna criou essa nova abertura pra gente. Obrigado, Inverno. De público, hein? Porra. Virou papo de botequim, né? Cadê o Ferrari? Rapaz, o Ferrari já era pra ter entrado aqui, mas a gente segurou a linha aqui pra falar com você. Mas vai entrar, fica ligado aí, descola um radinho aí, que ele vai entrar aqui pra dizer por que que ele vem sendo chamado de Uma Guma Ferrari. A gente acabou de falar desse disco, cara. É do Uma Guma? Foi, do Uma Guma. Mas comentando mais a capa. Ah, saquei. Vai botar aqueles equipamentos todos ali, né? Escuta aí, mas fala, Yuka. O Perna sentiu a firmeza da abertura, então, né? Tá sentiu, falando, né? Tá todo contente aqui com a firmeza da abertura. Ficou bom. A introdução, sentiu. Ô, Yuka, o Edu aqui, nosso Marujo, quer fazer uma pergunta pra você. Ô, Yuka, a gente conhece a sua vertente de compositor, é indiscutível. É, mas, além de compositor, a gente vai poder ouvir sua voz também nesse disco? Você tá planejando só convites pra obras suas? Como é que é o negócio? Creio em Deus, pai, cara. Hein? Eu tenho a voz de mistura bêbado com uma foca, assim, meio com asma. É, mas, assim mesmo, a gente colocou umas partes, assim, aí no disco, mas... Legal. É lamentável. É uma coisa realmente, eu posso dizer de antemão que é ruim pra caralho. Mas as vozes então são. Quando não. As vozes não estão saindo da sua gargantinha, saem da onde? Sai do Maurício, cara. Maurício Pacheco. Claro. Aquele que cantava vestido de mulher, lembra? Claro. Ele e outros mais, né? Virou homem agora, mano. É mal do nome. Ô, Yuka, deixa eu mostrar um negócio aqui antes da gente voltar pro seu disco. Olha só, tem história também. Tudo aqui tem história, né, cara? Olha só. Ouve. Hydroelectric lines running under territory, knocking out power in cities, forcing the government to negotiate territorial boundaries with them. The indigenous people of West Papua have fought a desperately courageous war against... Conhece isso, Yuka? Claro. Ouve só, acabei de receber aqui uma mensagem aqui no celulite com o seguinte texto aqui. Como na vinheta do Brandão, o APM acaba de grampear 4 elementos num carro que presumo seja roubado aqui no centro. Tô na área. Quer qualquer coisa? Ou seja, é o Ronaldão querendo alguma informação policial, assim, pro Ronca Ronca, né, cara? Ô, Yuka, deixa eu contar a história desse disco rapidinho. Nosso ouvinte de muito tempo também, Flávio da Ilha, desde o tempo de Dom João Charuto, há uns meses atrás mandou um e-mail dizendo que um amigo dele, que mora no Canadá, ligado à rapaziada do Ace and Dub Foundation, o Patrick, e ao Adrian Sherwood, tinha mandado uma produção que ele fez. Um dos lados do compacto amarelinho maravilhoso, 7 polegadas, é remixado pelo Adrian Sherwood aí ao fundo, ó. E como a gente tava começando o programa aqui, não tava fazendo promoção, não tava ainda conectado o programa direito aqui, e eu não fui a pegar os discos, o Flávio ficou chateado, eu mandei um e-mail pra ele, pô, Flávio, que isso, cara, não vai sobrar oportunidade pra gente fazer uma promoção com esses discos. Eu peguei o disco que ele deixou pra mim guardadinho no centro da cidade, trouxe hoje pra tocar, peguei agora essa semana. E quando eu cheguei aqui na rádio hoje, tinha outra manifestação de carinho, um pacotinho do Flávio com outros 5 ou 6, nem deu tempo de abrir direito, compactos, que segunda-feira que vem a gente faz uma promoção desse disco que o Flávio da Ilha mandou pra gente. Esse disco aí começou a ser gravado lá em casa. Mas então, rapaz, tudo farinha do mesmo saco, cara. Então, esse disco começou a ser gravado lá em casa, essa parte aí, que a gente gravou as vozes lá em casa mesmo. Fuck Babylon. E é o cara que foi percussor do furto junto comigo. Exatamente, trabalhou com você, o Patrick. Inclusive, nesse disco tem várias vozes dele. Ah, no seu disco? Tem várias vozes dele. Bacana, cara. Então, tem uma outra faixa que o Asian Dub mesmo remixou, que já não é só é o Patrick, não. Já é uma coisa que contém o furto também, porque uma linha de baixo minha com o Maurício cantando. A outra faixa desse compacto aqui é o Remember Galdino. Galdino que pô, fiz a versão em português lá em São Paulo, foi uma coisa de louco, cara. As pessoas realmente deliraram, assim, com a banda que o Nelson fez, Nelson Meirelles. E a gente tocou lá na Semana de Cultura, Fórum de Cultura de São Paulo. E, porra, foi foda, cara. E a gente tava fazendo a versão dessa, do Remember Galdino, que também foi gravado lá em casa. Não. Pra botar no site da gente, pra ter duas músicas que são exclusivas do site. Ah, maneiro. Que as pessoas vão poder baixar à vontade. Qual uma, vai ser? Qual uma vai ser? Essa é do Galdino e a outra é o Polícia do Mundo. Saquei. E que a gente bate aí num certo. Um certo presidente. Meio. Entendi. Entendeu? Meio qual vai ser o nome do disco, Yoko? Cara. Peraí, eu ia falar aqui o nome, mas o Bernardo ainda não fechou com o nome, então ele falou que semana que vem a gente tem esse nome. Semana que vem, Premiere no Cone Sul. Caralho. Ô, Yoka, então obrigado pela sua participação, vamos ver se... Obrigado, cadê o Dindim? Tá aqui, ó, tá aqui, ouve o Dindim. Tá bem pago, hein, cara? Ah, isso aí é o dinheiro que move a vida, isso é o pão da alma, né? É, por isso que eu entendi a sua vinheta, cara. Ah, então. Um beijo, obrigado, hein, cara. Eu que agradeço, beijão. É o seguinte, aí, que bom que esse programa voltou. Eu ouço desde 16 anos e eu quero falar mais uma vez. Fala. Você é dona de parte dos meus ouvidos. Grande abraço, governador. Um beijo, cara. Beijo. Tchau, eu, cara. Mais um momento de grosseria, cara. Tá preparado, Edu? Vamos ver o que é isso agora. Não, é coisa séria, hein, cara. Ronca, ronca, cidade. A Rádio Rock. I can hear a heartbeat for a thousand miles. And the heavens open every time she smiles. When I come to her, that's where I belong. And run into her like a river song. She give me love, love, love, crazy love, love. She give me sense of humor. All right. When I'm feeling low down, I know what you mean. Yeah, well, I come to her when the sun goes down. Well, take away my trouble, take away my grief, take away my heartache in the night like a thief. Yumba, yumba, yumba, yumba, yumba, yumba. All right. From so far away. Well, well. Gentle sounds, sweet love, the prize of my day. Sing on, son. It'll make me feel righteous. Make me feel whole. I know what you mean. Make me feel mellow. Yeah. comer. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Ray Charles e Van Morrison, gravado ao vivo. Música maravilhosa, Crazy Love. Considerem. Ambos os dois gravados ao vivo, né? Show de bola. Esse é um disquinho chatinho. O que a gente tá ouvindo aí? Hã? O que a gente tá ouvindo aí? Não, o disco é chatinho. São... É aquela... Aquela figura do marketing fonográfico, os duetos, sabe? Aquela história chatinha. Então é o Ray Charles, que é um... Será eternamente um nome gigantesco dentro da música. Com Natalie Cole, Elton John, Norah Jones, chatinha. B.B. King, maravilhoso. Gladys Knight, Diana Krall, chatinha. Michael McDonald, Johnny Mathis, Van Morrison, Willie Nelson, Bonnie Raitt, James Taylor. Só essa gravação de Crazy Love vale o disco, né? Uh-huh. Nada de Ferrari, não? Não, ele tá aqui. É mesmo? Ele tá aqui. Ih, rapaz, tem que criar um clima aqui, então. Vamos fazer, ó. When the sun goes down. Ih, rapaz, tá acabando o programa, né, cara? Tem um CD demo aqui de uma banda carioca, Super Cordas. Enquanto eu faço um clima com Ferrari aqui, peraí. Só segura só. Boa noite, Ferrari. Bambito. Bambito. Oi, fala. Fala, Ferrari. É Bambito? Não, Bambi é nome da banda. Eu não tô fazendo nada. O Bambito não tá fazendo nada, pô. Ô, Ferrari. Cê... Porra. Ferrari. Boa noite. Boa noite. Você tem ideia do que tá tocando aqui ao fundo? Yuka Ono. Boa noite. Yuka Ono? Tá tocando é chibata, um babaca cantando, chamando o quê? Ouve? Não teve reggae, né? Ouve? Não teve reggae. Ouve? Teve reggae? Teve reggae ou não teve reggae? Como é que é o seu nome hoje em dia? Eu não tô te ouvindo, não, hein, sabia? É, né? Não. Tira a cera da orelha. Como é seu nome hoje em dia? Eu tenho que fazer, você é muito engenhoso, governador. Você coloca agora um pra uma da manhã pra falar? Como é que é o seu nome não, hoje em dia? Boa noite, banquete. Banquete. Boa noite, banquete. Como é o nome que você é conhecido hoje em dia? Eu? Uma Puma Ferrari. Então o que, que você acha que tá tocando aqui ao fundo? Por causa de um Andrew. Eu te falei isso. Eu esqueci como é que era meu nome do tempo que eu bebia cântaros, não? Era alcoólatra. E bebi, caí. E larguei essa coisa. Como aí, Bambizu, sabe o que eu tô falando? É, pra largar coisa difícil, né, Bambedu? Ouve aqui, ô Ferrari. É que nem o Yuka Ono, oi. Nossa, olha aqui, você tá no banheiro, cara? Tem um eco aí, cara. Não, eu estou aqui na van, aqui. Ah, não, não. Com essa van, que liga, Paquetá. Entendeu? Ah, puta que pariu, como é que me bota um minuto pra falar, rapaz? Ouve aqui. Acabou de adentrar aqui ao estúdio um sujeito que é um fã seu, declarado, que vai falar contigo, hein? E aí, Ferrari, beleza? Quem é esse, rapaz? Eu sou o Johnny Bravo, ao vivo na Rádio Cidade. Bota o violão, cara. Tu toca bem um bandolim, hein? Não, desenho animado não toca bem violão. Silvio Santos? Não é Silvio Santos, é Johnny Bravo. Eu não vi esse programa. É Rádio Relógio? O que é isso, pô? Não, isso é um desenho animado que você não conhece, chamado Johnny Bravo. Pô, falta de educação, governador, você tem um grupo de telefone, tá tudo errado aí, hein? Que falta de educação, hein, cara? Não. Aí, microfone, incompetência. Incompetência. Eu acho que é você que tem que... responder, historiador sênior, um minuto pra acabar o programa, cara? É porque você tem participação especial aqui. Quem é você? Ô Ferrari, você tinha me dito que ia passar uma pauta para nossa torcida a respeito da polêmica surgida segunda-feira passada sobre Zona Norte, Zona Sul. Sim, a pauta é a seguinte. Fica até a motosserra ligada aí na sua casa. A vida da cidade, a Zona Sul bebe. Então, no golpe 64, a Zona Norte foi pra rua, lutou, a Zona Sul bebeu. 68, bebeu. Então você pode ver nas promoções que a Zona Norte tá aí, rapaz. A Zona Norte somos nós. A Zona Norte é o país. E a Zona Sul bebe. Paquetá tá incluído em que zona? Eu sou da zona... Paquetá é rural, rapaz. O Pabedu, já me convidou para ter um programa mais. Eu sou o governador Manaus, entendeu? Eu sou por ter uma festa de carinho com o Cidadão, entendeu? Agora eu não tô tão feliz de ficar postando pra cliente de Ivone Bezerra. Rapaz, por falar em presidente Vargas, o negócio hoje aqui embaixo tá... Tá sinistro, Ferrari, tá sinistro. Não tá... Caramba, bicho. Tá quase com uma atração turística. Não sei o que você acha. Amigos aqui estão... Vou te falar, hein. Ferrari, você não falou da parada, então segunda-feira você volta e fala, tá? Melhor, né? É, melhor, né? Melhor. Saudações, hein? Good evening. Uma goma pra você aqui, ó. Olha o bando, hein? Ela tá com a motosserra lá, eita. Edu, vamos cair na promoção aqui? Já tem, peraí, segura a onda aqui. Bota um pouquinho do Pink Floyd aqui ao fundo. Que a gente tá falando do Magu, mas não dizendo que esse aqui é o Pink Floyd, né, cara? Dá mais um gás, beleza? E a gente entrega esse resultado na sequência, então. Esse é um bom disco pra tocar inteirinho só na madrugada da Rádio Cidade, né? Esse é o lado, o disco, gravado ao vivo do Pink Floyd, Uma Guma. Aliás, o Pink Floyd deu o nome de Uma Guma pelo Ferrari, não é o contrário. Tem ordem, parada, tem ordem. É isso que eu falava com o Verna, da quantidade de pavimentos aqui pra fazer a capa, disco, né? É, o disco que eu vi com essa aqui da capa do Uma Guma do Pink Floyd, bateria... Isso aqui hoje parece que um show num bar de escola, né? Antigamente eu olhava, nossa, caramba, que quantidade. Isso aqui não vai fazer mais nada. Quer ter uma Mais nada, nada. E o sorteado? Vamos lá. O sorteado aqui é Alfredo Salviano dos Santos, ele é de São João de Meriti. E quem tá levando aqui parte do convite pro show do Planet Ramp. Alfredo, vou te dar uma hora que amanhã a rapaziada do departamento de promoção vai entrar em contato com você pra ver como é que é a paradinha, certo? Beleza? Calma, tranquilo. Muito bom, os programas, como sempre, né? Muitas participações, galera elogiando e fazendo pedido aqui também, né? Science, Rick Wakeman, Vanderfield, né? Bom, mas como a forma que eu fui dar uma passadinha aqui nos no detalhes, dia 23, na Casa do Matheus, o Piquenique, que é a banda independente que eu tô mostrando aqui, o CD dele, se apresenta na Casa do Matheus, dia 26, tocando logo no Clã do Clé. E ganhou pra caramba. Bom, outra informação, nós pedimos participação da nossa torcida, quer dizer, o melhor disco nacional de 2004, o melhor disco internacional, e no final da votação, o melhor disco brasileiro foi o Bojó, lá de Recife, que andou aqui pro Rio de Janeiro apresentando, o melhor disco internacional, o Franz Ferdinand, tá? E o melhor evento de 2004, para a frente, o Tim Perkoff trouxe o Prime Scream, Pete Harvey, Brian Wilson, não sei o que, vou levar. Menções honrosas para a revitalização da Lapa do Circulador, da Prodéia, né? E bem atrás, em sexto lugar, a volta do Café Faldade. Bom, a Camila Costa se manifestando aqui para a volta das pessoas. A despeito do pedido também da Ferrari, que se bebe, beijo, vai ser o Ferreira de volta ao vivo.